está uno-zero no Deportes. Gente, 604, via Índia Alfa, 1012, 1862, ponto espera. Índia Alfa, com 1012, chama 186, ou 1604. Chame o centro na frequência 12685, alterna 12545. 265245, boa noite. Boa, bom voo. Obrigado. Decolando 18, controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado. e boa noite. Gol 1604. Quatro, suba ao 250, saída Momo, vigilância. 250, Momo, boa, 6-04. Número 604, chuva em Recife em 12685, alterne 12545. 2085, 2545, boa noite. Boa noite. Alfa Zulu Eco. Zulu Eco, prossiga. Senhor, eu peço autorização de rebote da posição 1 até o parte 3, posição 4. Autorizado, o azul é o Alfa Azul Eco, correto? Afirmo, senhor. Gente. Salvador é o Rio 9642? 9642 para Guarulhos, qual nível? É o 300, Ciente da Alfa. 300, aguarde coordenação em cópia. 42. Salvador, boa noite, tá 3178, bem a Bravo, repetitivo Maceió. 3178, agora 330, Maceió. Nossa, escuta para a cota. Rio 9642, pronta cópia? Positivo, prossiga. Fase 642, autorizado, Guarulhos, nível 300, Aerovia Peruísque 58. Decolagem no zero, curva direita, saída gole, transição Gonza. Controle 1935, transponder 5045. Autorizado nível 300 pela Upper Whisky 58 para Guarulhos. Decola da pista 10, curva direita, subida gole Gonza. 1935 é o controle, 5045 no transponder para o Rio 9642. 9642, correto, reporte pronto no PAD 3. Reportará, 9642. 9642, quando está voltando pela manhã, está indo para Recife ou Fortaleza? Pela manhã a gente faz Salvador-Fortaleza, direto. Segunda à noite, passamos aqui nesse horário. Ok, obrigado. Pronta cópia? Na sua escuta, prossiga. 3178 autorizado, Maceió, nível 330, Aerovia Peruísque 58. Decolagem 1-0, com a esquerda, saída Pucaracaju. Controle 1935, transponde 5050. Controle de saída 1935 e aciona 5050. 3178, correto, reporte pronto, 5. Chamará. Término de reboque no pátio 3, muito obrigado aí, tenha uma boa noite. Zulu Eco, ciente, uma boa noite. Comandando TAN 3178, no 5, puxa back acionamento. No 5, autorizado, reporta táxi 3178. Reportará táxi 3178. pushback acionamento 9642 da Rio, no pátio 3. Rio autorizado, puxa acionar, reporte táxi. Reportar a táxi. Para o táxi, 137 a bordo, 3 horas e 5, alterna Aracaju. 78, 1002 no ajuste, quanto espera 1862, boa viagem. Quanto espera 1862, é grato, boa noite. Direto aí o 372. Direto 366 para a final da RNAVE. Descida para 2.500 pés, ajuste 1.002. 2.500, voando agora o 366, graças a 3.520. Lanterna Galeão.